Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Look at that hair. Andre, the China. WrestleMania! WrestleMania is running west. My God, what a run! Seja bem-vindo ao podcast da WWE Brasil, eu sou Marcos Amaral. Eu sou o Igor Lopes. E eu sou o Matheus Ornelas. E toda semana nós vamos apresentar para você uma edição diferente do podcast da WWE Brasil, comentando as notícias que aconteceram durante a semana, os programas e também o que está rolando na luta livre nacional e por aí afora. E vamos ver o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, principalmente... Que tá sendo ser um hábito ultimamente, quem fazendo cagada. E lógico que a WWE, por mais que seja a empresa mais conhecida por todo mundo, não deixa de ter uns momentos meio bizarros. Mas chega de papo, vamos direto pro Raw. Vamos lá, vamos comentar o Raw que rolou no dia 9, né, sábado passado, no SBT. O que que a gente teve de lutas no Raw do sábado passado? Bom, a gente começou o programa com o Randy Orton, que é o atual campeão da WWE, né, chamando ao ringue o John Cena, que tornou agora no último PPV, no pay-per-view Royal Rumble, para assinar um contrato da luta deles pelo título no Way Out, que é o próximo PPV que vai acontecer. É, tivemos também uns momentinhos meio aí de agressividade quando o Mark Henry invadiu o ringue, né? E marcando até para uma futura queda de braço, né? Uma disputa de queda de braço logo no final do programa. Que era o evento principal, né? É, foi um principal. Eu até achei meio estranho um evento principal ser uma disputa de queda de braço, né? Ficou uma coisa meio fora do comum. Vamos por partes, porque assim, tem que lembrar que o John Cena voltou de uma contusão agora, e a ideia de tudo é querer passar por cima dele, porque como ele tá vencendo tudo, todos querem terminar, finalizar com o John Cena. Então eles fazem desafios assim pra tentar acabar com o cara. É, justamente, até porque ele, justamente por ele voltar dessa lesão, ele não quis esperar até o WrestleMania pra defender, pra ir contra Randy Orton, que estaria defendendo seu título contra ele. Ele quis antecipar o máximo possível. Randy Orton disse que não lutaria a não ser que o pessoal pagasse pra ver, então marcou a parada pro próximo pay-per-view No Way Out. Então, eu falei sobre isso na minha coluna. Eu quero saber se vocês acham que se o Cena já vai levar o cinturão agora, ou se vocês acham que o Orton mantém por mais algum tempo. Bom, é um assunto complicado de discutir, porque assim, a gente sabe da preferência de todos pelo John Cena. A WWE inteira, a maioria dos fãs vão preferir que o John Cena leve. Só que, pessoalmente, eu gostaria que o Vince segurasse um pouquinho mais esse cinturão com o Orton, porque coisa, essa mesmice de sempre o Cena ganhando tá tirando muita graça do show. Para os profissionais, a gente ainda não acompanhou muita coisa do John Cena, mas ele é um cara muito odiado por muitos fãs devido a esse reinado dele é incontrolável, sem graça, que acaba com todo o espetáculo. E é legal deixar um pouco na mão do Orton, porque o Randy Orton tá fazendo um bom trabalho como campeão, e eu acho que seria legal manter um pouquinho mais pra ter outras fields, outras brigas e tudo mais, pra dar uma continuidade diferente no show. É, eu acho assim, a imagem do John Cena tá meio saturada com esse negócio de super-herói, entendeu? Pelo que eu tava acompanhando as notícias assim por fora, ele já tava, os médicos já tinham declarado ele pronto pra voltar mesmo no Royal Rumble, só que o que tava rolando, a informação mesmo é que ele levaria uma média de um ano pra se recuperar. Então, aí foi uma surpresa, tal, os caras quiseram dar aquela impressão de, nossa, o cara é mesmo forte, ele se recuperou rapidamente, não sei o que, o cara vai chegar, vai derrubar tudo. Eu acho que essa imagem dele é o principal problema dele atualmente, é o que o pessoal não tá gostando mesmo. É, o cara chega, não importa que adversário é, ele ganha, pode apanhar um pouquinho, mas no final ele sempre ganha, entendeu? Isso o pessoal já tá ficando bem irritado. E por essa razão eu não sei o que pode acontecer com o lance do título, não, mas eu acho que mesmo assim ainda é meio improvável que ele ganhe logo agora, entendeu? Acho que eles vão querer estender um pouco essa field até pra dar uma boa imagem pro Orton, né? Olha, eu já vou começar a criar polêmica. Primeiro, eu acho que o Randy Orton me decepcionou um pouco como campeão, sinceramente. Eu achei ele um pouco apagado, assim, eu não senti muita firmeza aí como campeão, assim, então eu discordo um pouco do Igor com isso. E eu também concordo que, tipo, a imagem dele tá saturada, e além disso, eu acho que essa lesão ainda não tá completamente curada, então eu acho que eles vão dar uma segurada nas lutas do Cena pra evitar que ele, sabe, se mate numa dessas, assim, então eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais algum tempinho aí pra gente ver ele com o cinturão de novo. Mas eu não tenho quase dúvida nenhuma que aquele cinturão do principal da WWE volta pra ocupar eles. Então, como eu comentei, eu acho que o Orton fez um bom trabalho, porque assim, ele é um cara neutro, ele não precisa ficar fazendo linha de mal, ele não precisa ficar falando um monte de merda, ele é meio apagado, ele não tem muito assim essa pegada de ser o filho da... Desculpa a palavra, de ser o cara que chega assim xingando, mas ele pelo menos, ele só nos olhares dele, nas atitudes dele ser muito ruim com as pessoas, digamos assim, o jeito arrogante dele ser, é legal. E eu particularmente prefiro um campeão assim do que um campeão que já é considerado um super-herói, um Superman, volta lesionado, ganha do homem mais forte do mundo numa queda de braço e anda de bonezinho de rapper e bermudinha fazendo graça por aí. Isso não é lutador pra mim. É o estilo. Aí eu já acho que seria mais a questão do estilo dele. Em relação ao Randy Orton, até esse jeito arrogante dele, pô, rendeu muitos fãs, entendeu? No começo o pessoal, a maioria você via, vaiava assim que o cara entrava, mas agora ele tá praticamente do mesmo jeito que ele tava na época que ele pertencia ao Evolution, junto com o Batista, o Ric Flair e, porra, me falhou agora a memória. Mas ele tá agora bem Triple popular H. também. Isso, Triple H, lógico. Você vê, eu tô velho já. Eu acho ele um grande lutador. Eu tenho as minhas esperanças ainda no Orton. Eu acho que o Matador de Lendas é muito legal, assim, tipo, é um estilo muito interessante. Ele tem uns movimentos que eu acho muito bacanas mesmo. Ele tem presença no ringue pra mim, assim, eu acho bacana a presença dele no ringue. Eu só achei realmente ele apagado como lutador. E não é porque ele se manteve discreto ou não. Eu só senti ele talvez preso. É que aquela coisa, ele estando do lado de grandes nomes como Ric Flair, Triple H, como já foi comentado, e no caso do Batista, que tava mais ou menos começando, digamos assim, com ele vai ser arrogante, ele vai ser tudo que ele possa ser, só que ele não vai aparecer. Ele vai simplesmente ser o garoto malvado que tá no meio das lendas e do fortão. Só que agora, como ele tá sozinho, tá sendo um negócio interessante, porque não tá sendo Cena, o campeão dos campeões, o cara que ganha tudo, e tá sendo o Randy Orton, um cara arrogante, que ao contrário de todos os lutadores que chegam, falam, discutem isso e aquilo, o Randy Orton, ele é um cara, ele se acha, ele não baixa a cabeça pra ninguém, ele não faz serenata com ninguém, ele chega e fala o que ele sente, ele fala o que ele quer. É um personagem interessante, é uma coisa legal. Ele pode não ser muito expressivo, ele não pode ter muito assim, muito caráter pra chegar e demonstrar que ele é o campeão, que ele é malvado, mas só de ter um campeão diferente do que John Cena, que é a coisa que vem acontecendo, isso tem ele, é só ele, e ele que tudo já tá enchendo o saco, até os fãs americanos dele já estão se voltando contra ele. Não, decididamente, mas enfim. Eu acho que é certo, é que todo mundo não tem dúvida que esse cinturão volta, entendeu? Bom, a gente pode seguir então para as primeiras lutas do Raw dessa semana? É, vamos sim, porque o assunto do John Cena é... Se a gente for comentar mesmo tudo que a gente teria para comentar, acho que a gente precisaria de um podcast exclusivo pro John Cena. Aí você vê a importância do cara, por mais que o pessoal não goste, né? Bom, é o que mais que a gente teve no Raw agora sábado passado. Bom, importante comentar, acho que é que sabem da edição que é feita para o programa ser enviado para cá. Não é passado tudo que passa lá, eles fazem cortes, eles só mostram as partes principais. E sim, o card dessa semana, que seria os shows, as lutas a serem exibidas no show, começou com uma luta de mulheres. Mais uma vez, não transmitida pela SBT. Começamos por uma luta, digamos, desnecessária do Mr. Kennedy espancando o Super Crazy, que na minha opinião é um grande lutador, merecia estar com um pouco mais de mérito, só que infelizmente não está sendo utilizado. Só que isso é outro caso, é outro tipo de conversa. Então acho que agora a pauta seria necessária a gente comentar sobre Mr. Kennedy versus Super Crazy. O que vocês acham? Mr. Kennedy contra Super Crazy foi uma luta, vamos dizer assim, curta, bem curta, né, pro normal, até porque foi praticamente um massacre, né, do Mr. Kennedy em cima do mexicano. E, pô, quais as suas opinião da galera aí? O que você, Igor, e você, Matheus, acharam dessa luta e da história que tá se seguindo, né, agora com o Mr. Kennedy e, ultimamente, Ric Flair? Ali ele tava mandando um recado pro Flair. A questão daquela luta não era a luta, era... Vai ser a luta do Mr. Kennedy contra o Ric Flair no Way Out ali. Então, tipo, eu pessoalmente desconsidero essa luta pro Raw, assim. Na questão do wrestling ali, foi um recado, assim. Tipo, esse é hoje e você é amanhã. Concordo e nada adicionar. É, eu também concordo. É, a gente tá seguindo um momento de uma rivalidade entre o Mr. Kennedy e o Ric Flair, né? E é aquilo, né? Vamos ver se no Way Out o Mr. Kennedy vai por fim acabar com a carreira do Ric Flair. Muita gente já tentou, né? Mas ele tá seguindo aí. E eu, segundo minhas expectativas, acho que ele vai seguir até o WrestleMania e talvez lá perder pra alguém, né? Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho aqui sobre essas disputas. Uma coisa que me deixa muito incomodado ainda é tipo, como é que essas rivalidades estão acabando muito rápido assim agora, né? Poxa, é um bom exemplo de como essas rivalidades tinham que acontecer é a questão do JBL que teve com o Rey Mysterio, tipo, há algum tempo atrás, só que não acompanhou. Eles estiveram disputando o campeonato, o World Heavyweight Champion, né, que é o campeonato de peso pesado. E tipo, era muito legal porque quando o JBL virou comentarista do SmackDown, ele tava lá e o Mysterio entrava no ringue e ele falava mal, e isso era muito legal. As coisas hoje, as pessoas esquecem que não gostavam das outras, assim, sabe? Isso é meio chato. Voltando pro Raw dessa semana, a próxima luta que a gente teve foi um combate de duplas, que a gente teve Paul London e Brian Kendrick contra Santino Marella e Carlito. Então, a luta foi mais focada na volta do London, que tava com uma contusão no pé. Ele tava parado há algum tempo e ele voltou. A gente acompanhou a luta, ele nem ao menos chegou a lutar, ele só ficou de palhaçadinha, brincadeira. Mas é como o Marcos disse, o Santino Marella é um grande lutador. E essa dupla seria interessante eles terminarem essa dupla e começarem uma briga, porque os dois são grandes lutadores de potencial e os dois mostrariam ótimos combates. Que eu acho que assim seria uma grande elevação para ambos os atletas. Eu não gosto do Carlito, não do lutador. Eu acho o lutador muito bom, mas eu acho o personagem muito chato. O problema do Carlito é que ele já vendeu o que ele tinha que vender. Aquela coisa de ser o chato, que ele entra e fala que não gosta disso, não gosta daquilo. Só que agora eles queimaram o personagem dele. De um tempo pra cá, o Carlito não tem expressão. Ele simplesmente entra, luta, fala duas palavras e sai. Acabou, não existe mais Carlito. Existe um lutador chamado Carlito com a cabelinha dele, entra lá e faz uma graça. O Carlito, ele vendia muito bem, ele trabalhava muito bem. Podiam ter mantido ele num nível acima, uma coisa maior. Podiam ter dado mais chance pra ele, é a minha opinião. Fora isso, a gente teve nessa luta, assim, tipo, eu esperei o Paul London, que eu sou um fã do Paul London, de ambos, do Brian Kendrick também. Tipo, eu tava esperando a volta dele, tipo, ver o que ele ia fazer de novo, assim. E é aquela volta que não é muito volta, né? Tipo, ele ficou ali na dele, fez, tipo, ficou no canto, nem teve muita oportunidade de fazer nada. Vamos esperar a próxima luta e assim, o pessoal aqui no Brasil que ainda não viu nenhuma luta dele, tipo, não perde por esperar, né? Bom, eu acho que foi dito tudo já a respeito disso daí, né? A luta foi bem curta, né? Mas é também já levado por toda essa série de motivos que o retorno do Paulão, ou talvez ele não tivesse mesmo realmente recuperado e tal. Então vamos ter que esperar aí os tempos pra, quem sabe, a dupla Brian Kendrick e Paulão não voltar do jeito que ela tava em 2007, que, meu, era uma dupla que tinha muito potencial, entendeu? E se eles voltarem desse jeito, o negócio vai pegar fogo. Bom, próxima luta que a gente teve foi, se não me engano, foi já a chamada Paulistinha, não, né? Não, a gente teve uma luta de duplas ainda, os campeões de os World Tag Team Champions. Ah, sim, Lance Cade e Trevor Murdoch enfrentaram os campeões Cody Rhodes e Hardcore Holly, também numa partida aí de duplas tag team, né? Bom, essa luta eu gostaria de comentar em especial sobre o Cody Rhodes, porque eu até tive em alguns debates essa semana com alguns amigos fãs de luta livre que acompanham via internet, e criou-se a polêmica que o Cody Rhodes não devia estar no ponto que está, que ele é muito jovem, que não sabe lutar, que ele não tem preparo físico. Eu gostaria de saber a opinião de vocês dois quanto a isso. Eu acho, eu vejo um lutador normal, nada acima da média, mas nada abaixo. Eu já acho, assim, que o Cody Rhodes, ele teria, se ele, sei lá, eu acho que ele tem a chance até de levar um cinturão, entendeu? Individual, não de duplas. Ele tem potencial, mas é aquilo, né? Por enquanto ele tá na limitação do personagem e também vai surgir muita gente que vai começar a falar a respeito do pai dele, Dusty Rhodes, o American Dream, né? Está agora como o escritor da ECW. E aí, quem sabe, né? No meio de uma fusão de histórias, até aí eu não sei a importância que tem o Dusty Rhodes dentro da empresa, mas aí ele pode acabar, sei lá, às vezes interferindo, né? Como muita gente já diz a respeito de quando eles ganharam o título. Quanto ao combate, acho que não tem muita coisa a falar, foi um combate também muito rápido, mais uma vez a WWE não sei por que tá investindo nesses combates rápidos, e assim, o Lance Cage também estava de volta de contusão, se eu não me engano. Também não apresentou lá muita coisa. Mas, assim, é mais uma das lutas que eu digo encher linguiça. Não tinha o que colocar, colocaram eles para lutar. Lance Cage e Trevor Murdoch são uma dupla bastante competente, na minha opinião. Não tem nada que, tipo, um grande destaque em si. Mas eles trabalham muito bem como dupla, eu acho. Não, trabalham muito bem mesmo. E é aquilo. O Lance, como o Igor disse, estava se recuperando também de uma lesão, não pôde ainda mostrar tudo o que ele pode, até porque, sei lá, deve estar ainda envolvido em fisioterapia, essas coisas, né? Mas o que me impressiona mesmo é que, se a gente for contar, agora nós tivemos 3 combates rápidos, né, de um programa que teve 5 atrações principais, né, 5 atrações no programa, que foi essas 3 lutas que a gente já comentou. O segmento do John Cena com o Mark Henry e o Randy Orton, que se torna mais um evento, que seria depois a disputa de queda de braço. E aí resta pra gente a Paulistinha, né? A 3 contra 3, Snitsky, o Maga e JBL contra Chris Jericho, Shawn Michaels e Jeff Hardy. Eu achei, primeiro, assim, pra quem já conhece pelo menos algum tempinho, já tá acompanhando a WWE, tipo, é de dar um salto na cadeira, porque, tipo, você tem de um lado do ringue, 3 dos maiores nomes, tipo, wrestlers muito técnicos, muito carismáticos, sabe? Tipo, na minha opinião, atualmente, talvez os 3 melhores wrestlers do Raw. Assim. Então, bom, eu acho que... Alguém quer fazer algum comentário sobre John Cena contra Mark Henry na disputa de queda de braço? Ou aquilo que a gente já começou logo no início do podcast já foi o suficiente de John Cena por hoje? A gente vai ser obrigado a comentar aquilo? Sem necessidade, deixa isso quieto. É, vamos deixar pra lá, porque eu acho que já estamos saturados bem de John Cena, né? John Cena satura qualquer coisa, até o podcast, pô. Bom, prosseguindo, então, essas foram as lutas do Raw, né? Mr. Kennedy contra Super Crazy, Brian Kendrick e Paul Lono contra Paul London, perdão, né? Versus Carlito e Santino Marella. Lance Cage e Trevor Murdoch versus Cody Rhodes e Hardcore Holly. E também aquela paulistinha, né? A famosa paulistinha 3 contra 3 Snitsky, o Maga e JBL contra Chris Jericho, Shawn Michaels e Jeff Hardy. E John Cena e Mark Henry no desafio de queda de braço. Isso daí resumiu o Raw que tivemos no sábado. Lembrando que, logicamente, todas as lutas não passam aqui no Brasil. A WWE edita as lutas que dão, creio eu, que mais audiência lá, e mandam pra cá por satélite. Tivemos, então, vamos prosseguir, acho que pro SmackDown, né? Só comentando antes, que assim, pros fãs que quiserem saber o que que aconteceu, como é que foi, o que que foi cortado, tem uma coluna da WWE Brasil, que é o que o SBT não transmitiu, que tá sempre atualizado aí com que aconteceu ou não na semana, né? Ah, sim, exato. Pode crer, tem sempre lá também o vídeo das lutas pro pessoal, pelo menos o que a galera consegue postar no YouTube, né? Os usuários americanos. Mandar até um abraço pro Rafael Tadeu, que é o responsável por essa coluna, e lá você pode conferir as outras lutas que não rolaram no Raw, beleza? É, alguém tem... Vamos lá, notas pro Raw. Quem quer dar a primeira nota aí? Eu prefiro não avaliar por nota, eu prefiro que cada um tenha seus próprios conceitos sobre os shows. Só que assim, tendo em mente que a WWE não está mais focada no wrestling, a WWE não está mais utilizando dos artifícios que ela poderia usar com os excelentes atletas que ela tem. A WWE está fazendo um show para vender, para render lucros. Então, vendo desse ponto, eu não gostaria de avaliar. Então eu passo a bola para quem tem o ponto mais crítico nessa área. Tá, como eu acho esse negócio de nota legal mesmo, e eu gosto de criar polêmica mesmo, não quero nem saber. É, eu acho que foi o seguinte, eu dou mais ou menos uma nota 6 de 10, assim, para esse show, porque é fraco, as lutas foram muito rápidas, tipo, você teve um atropelo de muitas coisas, ainda tá uma coisa muito mal formada. Se você for ver o pay-per-view que tá para vir aí, tipo, que um ponto onde tudo, tipo, algumas coisas acabam se resolvendo, é importante, tá vindo, e tipo, foi muito ressaca do Rumble, na minha opinião. Então eu vou dar um 6, porque teve ali um trabalho legal na luta do Jeff Hardy, do Chris Jericho e do Shawn Michaels, e alguma coisa divertida ali na luta de duplas do Hardcore Holly e do Cody Rhodes também. É isso aí. Bom, vamos prosseguir pro SmackDown. I will sit right here and bide my time, as long as it takes to get what's mine. Lembrando, pessoal, né, que quiser participar através aqui do nosso podcast, você tem dois meios de participar. O primeiro é você, através do seu Getalk, adicionar o usuário www.brasil.com e mandar uma mensagem de voz, que ela vai ser transmitida aqui no podcast, as melhores, lógico, né? Até se você xingar a gente, se faltar mensagem, sei lá, né? E a outra é através do e-mail podcast@www.brasil.com, onde você pode mandar sugestões, o que você gostaria que a gente discutisse aqui nessa mesa redonda da luta livre, né? E dá sua sugestão, sua participação, sua opinião e, lógico, também suas sugestões, suas críticas e tudo mais, né? Vamos pro SmackDown, então. O SmackDown dessa semana teve 4 lutas, né? Vamos começando, como já diria o filósofo, pelo começo. Qual foi a primeira luta desse sábado? Shelton Benjamin contra Kane. Bom, eu acho que assim, é um combate de um cara grande, experiente, forte, contra um cara mais novo, mais ágil, mais técnico. É uma luta que agrada, só que volto a pisar nesse ponto que eu sou chato. Se eles pudessem usar golpes, se eles pudessem mostrar que eles realmente sabiam, o combate seria 10 vezes melhor. Só que assim, para uma abertura de show foi um combate de nível excelente, porque são dois grandes nomes, o Shelton Benjamin nem tanto, mas o Kane, todo mundo já deve saber da história. E assim, eu acho que foi um combate muito bom. Kane podia estar num nível muito mais aprovado, não precisava estar abrindo show. Mesma coisa do Shelton Benjamin, mas é aquela coisa, por um combate de entretenimento, por uma abertura de card, foi muito bom. Eu achei interessante, eu achei divertido, eu gosto muito de lutar sempre. O Shelton é um grande lutador, enfim. Eu achei bom, achei bem legal. Eu só queria ver um pouco mais dos movimentos do Shelton, assim. Que eu acho que, tipo, eu gostaria de ter visto ele lutar um pouco mais, assim, foi uma coisa mais cautelosa, tipo, foi mais uma coisa do Kane mostrando seu repertório, assim, mas me divertiu, valeu a pena. Bom, próxima luta que a gente teve, se não me engano, foi o retorno de Jesse Festus contra Dilce Domino, foi isso? Foi isso, sim. Deixa eu falar aqui, eu adoro Jesse Festus, acho eles muito legais, tipo, é muito bacana. Os personagens, eu morro de rir sempre que eu vejo a transformação do Festus. O Jesse é muito habilidoso, o Festus tipo, tem ótimos movimentos. Wilson Domino, não só na minha opinião, uma coisa muito legal. Foi um combate bastante razoável, assim, uma movimentação, uma destruição, como sempre é que quando o Festus entra. Me agradou bastante também, achei bem legal. Eu como fã, eu tive uma ligeira decepção com essa luta, porque eu tava esperando uma coisa que iria mudar na história do Jesse Festus. O Jesse, ele tava com a mão quebrada, né, uns tempos atrás, por isso ele se afastou e tal. E nesse período de recuperação dele, ele tava anunciando, eu não lembro se chegou a passar nas transmissões aqui no Brasil, mas ele anunciava que o Festus estava sob tratamento psicológico, ou sei lá o que valha, né, pra resolver o problema dele, que era justamente esse, dele sempre ter aquele olhar bobo, perdido, distante, mas na hora que o gongo soa, ele se transformava num monstro. E eles tinham marcado o retorno dele já pra essa semana, que foi no sábado, onde ele teria, vamos dizer assim, mudado. Ele entrou até com um saco de papel na cabeça, tal, aquela coisa toda. Eu pensei que ele ia voltar como uma pessoa normal, sabe, sem aquele lance lá, mas no final das contas continuou tudo a mesma coisa. Eu acabei me decepcionando. Eu acharia, sabe, curioso ver o Festus como uma pessoa normal. Eu tava esperando isso e no final não aconteceu. Alguém mais estava esperando isso ou foi só eu? Não, eu já imaginava que ia ser uma piada. Eu achei muito bom, assim, eu ri muito na hora, né, que eu vi a cara do Festus. Tipo, teve um segmento que antes de passar aqui no Brasil, em que o Jeff mostra o Festus, diz que ele é um grande fã do John Cena e tá ele vestido como fã do John Cena, que é hilário, assim, eu acho a dupla muito bacana mesmo. Eu acho que seria desnecessário ter essa troca de personagem, colocar o Festus como um lutador normal, porque o legal do Festus é esse papel dele, ele é surpreendente, é uma coisa que fazia tempo que não tinha, alguma coisa que impressionava tanto assim na WWE. O cara entra como um retardado, quando libera vira um animal, e quando toca o gongo ele volta a ser ele mesmo, aquela coisa meio pacata, meio demente. É uma coisa muito legal que com certeza a WWE perderia muito tirando. You think you know me? Pelo visto foi só eu, né? Mas tudo bem. Prosseguindo para as próximas lutas, a terceira luta foi, se não me engano, eu não tô aqui com a ordem exata, né, mas foi Jimmy Wang Yang e Shannon Moore contra Curt Hawkins e Zack Ryder, os Edgeheads, os Pagapaus Edge, os ex-irmãos Major, né? Foi isso mesmo, você tá certo, ô Marco, e lamentável. Novamente uma luta que, tipo, na hora que anunciou, eu falei, nossa, agora, tipo, vai ser, sabe, tipo, vai estar tudo, tipo, o Jimmy Wang Yang é muito bom, o Shawn também é excelente lutador, o Curt Hawkins e o Zack Ryder são lutadores até razoáveis, mas, na minha opinião, não chama tanta atenção, melhoraram virando os Edgeheads. Tipo, foi mais curta, eu achei curta, podia terem estendido um pouco mais, merecia um pouco mais de atenção essa luta, na minha opinião. Eu também acho isso daí, Igor. Bom, eu acho que assim, Jimmy Yang Yang e Shannon Moore tem muito a mostrar. Esse personagem do Major, eu acho que é legal, deu um push bastante interessante para eles, como os capazes do Edge. E sei lá, poderia mostrar coisas melhores, sendo que assim, uma vez para entrar na WWE você tem que ser um cara muito bom. E quando você chega na WWE você é exposto a fazer palhaçadas e fazer lutas não muito técnicas, lutas não muito demandas. Eu tenho certeza que esse combate podia ter rendido muito mais. Só falar, é aquela coisa também, na minha opinião, o Igor, tipo, tá muito criticado a questão do wrestling. O show também é importante. Tipo, eu queria colocar isso na minha opinião, na presença da minha opinião aqui, assim, porque também a gente tem, tipo, federações com ótimos jogadores, com lutas espetaculares, mas que são sem graça, assim, sabe? Porque o bacana do wrestling é tipo, a junção das duas coisas, né? Então, eu sei que você não tá falando isso e tal, mas só colocar aqui, aproveitar já o gancho pra falar isso também, tipo, acho que nenhuma coisa nem outra, assim, tipo, o ideal é o caminho B nesse caso. Não, sim, eu sei que eu tô até sendo meio chato, velho, muito chato quanto a esse assunto, mas é que é aquela coisa, né? Não sei, a WWE tem se saído muito no show e perdi um pouco no wrestling, opinião pessoal. Bom, pra última luta do SmackDown nós tivemos também, vamos dizer assim, uma paulistinha, né? Foi Great Khali, Big Daddy V e MVP contra Batista Finlay, junto com Hornswoggle, lógico, e The Undertaker, né? Pra encerrar aí, foi, meu, eu não tenho palavras pra descrever essa luta, foi bom, entendeu? Tirando Great Khali, Big Daddy V, que, né, eu acho que são lutadores que estão sendo valorizados em excesso, né, na companhia, mas eu queria saber a opinião de vocês. Olha, eu achei uma luta interessante, mas eu acho que ela caiu no nível aí do que foi a questão do Mr. Kennedy do Raw, assim. Ela foi pra dar um hype na grande questão aí que a gente vai falar agora, logo em seguida, que é o No Way Out, entendeu? Que aí é que realmente o bicho vai pegar com 6 na câmara de eliminação, e aí sim a gente vai poder ver alguma coisa mais interessante. Essa luta foi algo mais leve, mas você tinha Undertaker, Finlay, MVP, sabe, eu acho que me agradou, acho que deu pra fechar legal o programa, embora não tenha sido, na minha opinião, a melhor luta do programa, não. Bom, eu acho assim, o combate ele foi meio, foi como o Matheus disse, foi meio preparatório, foi aquela, gerar aquela expectativa em torno do No Way Out. Afinal, infelizmente, muitas batalhas apareceriam justamente pra isso, entendeu? Os caras têm sempre aquele lance de divulgar através de próprias lutas mesmo, o que vai acontecer no pay-per-view e tudo mais. Como a gente teve o caso do John Cena, a gente tá tendo o caso do Mr. Kennedy, teve o caso dessa luta, mas em todo caso eu acho assim, no primeiro time que eu mencionei, que foi Great Khali, Big Daddy V, MVP, eu acho assim, MVP salva, entendeu? MVP salva porque o Khali não tem aquela agilidade justamente por causa do tamanho, e o Big Daddy V, apesar de ter alguns golpes mais que podem causar um impacto maior, ele ainda pra mim tá deixando a desejar. Eu preferia ele na época de Víscera do que agora atualmente como ele está. E sobre o outro time é aquilo, a gente não tem como fazer comentários específicos, mas Batista é aquilo, tem gente que gosta, eu já particularmente já não gosto do estilo dele de luta. Finlay eu acho que tá indo bem, entendeu? Tá seguindo um caminho legal, e Undertaker é Undertaker, né? Não tem como descrever. Eu considero essa luta boa, apesar de ela não ter tido toda aquela expectativa que todo mundo tava alimentando, eu considero uma luta muito boa. Bom, notas pro SmackDown, alguém? Pra mim, 7,5 tá de bom tamanho, assim, poderia ser melhor, mas faltou algumas coisas, assim, ainda pra ter sido bacana. Mas foi um programa bem legal, assim, tipo, Shelton Benjamin, Kane, Jesse Festus, a gente teve o Curtis House e o Jackson Ryze, foi uma boa luta, a pior luta foi a principal, na minha opinião, entendeu? Que foi uma luta um pouco mais fraca, mas a gente tem Undertaker, então... Não tem como falar 7,5 pra 8 aí. 7,5 jogando pra cima pra mim. eu vou dar uma nota 8 porque foi no SmackDown. Se essas lutas tivessem acontecido no Raw, eu com certeza daria uma nota bem mais baixa. Eu dou essa nota porque o SmackDown é como pra quem não conhece bem essa divisão de programas, o porquê dessa divisão, o SmackDown é um programa mais estilo luta livre, daquele tipo antigo, tipo Telecatch, que tem aquelas histórias, tem alguns momentos de bizarrice e tal, enquanto o Raw é um programa com histórias mais inovadoras, algo mais agressivo, com um impacto maior. Então, por essa razão, eu acho que o programa, por mesmo tendo algumas lutas que podem ter me decepcionado, assim, por ter sido ou muito curtas, ou não ter sido bem aproveitadas, tal, no quesito lutadores, ela cumpriu até bem o seu papel de entretenimento, então por isso vai a minha nota 8 para ela. Ok, vamos falar agora do No Way Out. Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Vamos nessa No Way Out, cara, sendo realizado esse mês ainda, logo, né, tá faltando pouco tempo. Que dia que vai ser o No Way Out? 17 de fevereiro, próximo final de semana, não este agora, no outro. Aliás, é nesse final de semana já. É, passou rápido, cara. Passou, eu tava até agora acessando o site da WWE pra pegar a data, porque eu pensei, não pode estar tão perto, né? Mas realmente, domingo agora nos Estados Unidos, às 8 horas do horário do Pacífico, que seria mais ou menos, acho que meia-noite ou 11 horas da noite aqui no Brasil, vai rolar o No Way Out, pay-per-view da WWE, e vamos ver o que vai acontecer, né? Não vai passar no Brasil, creio eu. Creio que vai ter alguns momentos sendo divulgados no programa, algumas coisas como, por exemplo, logicamente a luta de John Cena contra Randy Orton, mas vamos ver o que vai dar. Eu espero grandes momentos por esse pay-per-view. Bom, vamos começar a falar, né? Como o card ainda não está na ordem definida, vamos acompanhar pela ordem do site, que anuncia a primeira luta, John Cena versus Randy Orton pelo WWE Championship Match. O que temos a dizer sobre isso? Eles estão retomando uma disputa que estava acontecendo antes de John Cena se machucar, então eu acho que pode ter coisas legais aí. Eu acho que é da Randy Orton ainda. É, eu também acho que é da Randy Orton. E, bom, essa luta pra mim tá mais clara do que qualquer coisa que vai ser o main event, o evento principal desse pay-per-view. O Randy Orton e John Cena, pra mim dá Randy Orton ainda, porque eu acho que o John Cena ainda não tá, vamos dizer assim, bem preparado. Eu acho que a WWE vai tentar investir nesse período entre No Way Out e o WrestleMania, que seria mais ou menos um mês, vai tentar investir um pouco mais na imagem do John Cena para que o público, sei lá, pare de vaiar um pouco, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho difícil, mas eu acho que eles vão tentar. Eu aposto numa possível extensão até o WrestleMania, até porque é o maior evento de todos, a gente já tem isso bem claro. E assim, eu tenho, não sei, intuição, não sei, me diz alguma coisa, que eles vão trabalhar um pouco em cima dessa questão da lesão dele. John Cena já voltou, já apanhou, já fez aquela luta contra o Mark Henry já deu aquele puxãozinho, digamos, no braço dele, já deu uma forçada. E assim, eu creio que pode ser que eventualmente eles causem alguma situação que faça com que a lesão de John Cena deu uma gravada, e aí aquela coisa, sofrimento, tratamento, quando chegar no WrestleMania, o Superman vence de novo. É, só colocar, eu acho que se a WWE, tipo, se essa rivalidade aí entre o John Cena e o Randy Orton se estender um pouco mais, aí sim eu acho que a gente pode ter alguma coisa interessante, porque a gente tem dois bons personagens, dois bons lutadores, que coisa se estender, mesmo com a eventual vitória do John Cena no ação dele, como eu acho que vai acontecer, mas que essa disputa com o Randy Orton continue, eu acho que pode ser um negócio legal aí. Bom, prosseguindo para a próxima luta, segundo que a gente tem aqui a lista, porque a gente não tem a ordem das lutas como vai rolar lá no pay-per-view, nós temos o combate, né, pelo título de pesos pesados da WWE. Seria Edge contra Rey Mysterio, sendo Edge o atual campeão. Rey Mysterio versus Edge, isso é complicado. Mas eu acho que é um combate que tá bem claro, assim, que é o Edge que vai levar, porque é o atual campeão. é um detentor muito bom do título de pesos pesados. Rey Mysterio é um excelente lutador, eu sou um grande fã dele, mas não é, o cinturão de pesos pesados não é pra ele. E eu acho que isso está sendo trabalhado mais pra dar uma levantada na imagem do Edge, deixar ele bem, tipo, ele é preciso pra defender esse cinturão no WrestleMania. Bom, eu sou um grande fã incontestável do Rey Mysterio. O Edge é um grande lutador, na época que eles trabalharam juntos, foi excelente, uma excelente dupla. Agora, combatendo um contra o outro, deu uma reacendida no Rey Mysterio, que estava tendo combates ridículos, digamos assim, de acordo com o que ele já apresentou na WWE e outras federações. E eu acho que, assim, como o Matheus disse, esse cinturão não é pro Rey Mysterio. O Rey Mysterio é peso leve, o Rey Mysterio, ele tem muito a mostrar, não tem dessa de ficar brigando contra os grandões, ele tem que se tocar, se pôr no lugar dele e mostrar o que ele sabe fazer. E eu acho que eu gostaria que o Rey Mysterio não levasse, eu prefiro que o Ed fique com o título, que o Ed ganhe o push dele, que o Rey Mysterio vá pra praia dele. Vamos pra próxima, seria a partida pelo título da ECW, né? Chavo Guerreiro, que é o atual campeão, que é da equipe do SmackDown, isso fazendo parte da integração entre SmackDown e ECW, ele foi até a ECW enfrentar CM Punk, ganhou o título e agora no No Way Out eles se enfrentam novamente para ver se Chavo continua com esse título aí ou se CM Punk recupera. Chavo, pra mim dá Chavo Guerreiro aí no negócio. É um lutador bom, não é um lutador ruim, mas é um lutador apagado na minha opinião. Apesar de ser tipo de família de tradição mexicana, que eu gosto muito da luta livre mexicana, é um lutador razoável, apagado, como eu disse. Não acho que ele merece tipo o título, mas eu acho que ele continua e pode ser um bom combate. Ambos têm realizado bons embates aí nos últimos tempos, né? Bom, como o Matheus falou, o Chavo tem a característica de ser meio apagado. Ele teve um dos grandes tempos dele, foi com o Ed Guerreiro, excelente lutador que infelizmente, devido a problemas com substâncias não muito saudáveis, digamos assim, veio a falecer em 2005. E desde então o Chavo Guerreiro, ficou meio apagado. E assim, essa volta dele bem combinada com a história do Ed foi uma história, do meu ponto de vista, meio idiota, meio ridícula, não tem necessidade disso. Ele não merece esse cinturão, porque ele não tem cara de CW, não é ECW, ele é um entertainer, ele é muito bom lutador, mas ele não é ECW. E o CM Punk merece esse título, porque é um grande lutador que demonstra muito, faz muito pela WWE, não é reconhecido o quanto merecia. E sei lá, vai ser uma luta com certeza polêmica, com certeza muita surpresa vem por aí. E eu, particularmente, prefiro que dê CM Punk, mas eu acho que por virtude, né, sei lá, porque assim, sabe, a WWE pode ser que mantenha o Chavo Guerreiro. É aquilo, eu aposto na vitória do Chavo, embora ele não mereça. Eu acho que esse título, por enquanto, tinha que ser do CM Punk, entendeu? Eu esperaria ver um dia CM Punk contra Tommy Dreamer por esse título. Bom, eu acho que é isso daí. Chavo Guerreiro continua com o título, CM Punk vai perder, lógico que a briga não vai continuar, eles vão continuar se enfrentando. Pode ser, quem sabe, que tenha alguma coisa ainda reservada pro WrestleMania a respeito dos dois. Eu acho até legal que a ECW comece a tomar uma participação um pouco maior aí nos pay-per-views. Mas, resumindo, é isso aí, né? Bom, vamos pra próxima aqui, segunda aqui a nossa lista, né? Lembrando que ela não tá na ordem dos acontecimentos, né? Ela tá apenas na ordem de que foram divulgadas. Temos a cúpula, a câmara, perdão, de eliminação do SmackDown, que seria Big Daddy V contra Great Khali, contra Finlay, contra Batista, contra Undertaker e contra MVP, ou seja, o pessoal que se enfrentou sábado passado aí numa trio contra trio, né, no SmackDown. Bom, esse combate Elimination Chamber é uma luta muito, ao meu ponto de vista, agradável. É uma luta muito diferente, bem, chama atenção, é bem diversificada. Eu só acho que assim, os lutadores nela envolvidos poderia ter sido melhor selecionado. Não são os top, não poderia sei lá, dá uma demonstração melhor do que o SmackDown oferece. Tem lutadores melhores que podiam estar nesse combate, só que aquela coisa, eles estão no topo e eles vão mostrar o que eles são capazes lá dentro. Eu aposto muito numa vitória do Undertaker, porque o Undertaker é ídolo, não tem como negar. Só que ao mesmo tempo nós temos o Kali, que é grandão, já ganhou, já bateu em muita gente. Tem o Finlay, que faz de tudo para acabar com o Kali, com certeza vai se matar com ele lá dentro. O Batista, que é o campeão da WWE, é o cara que chama atenção, é a fama da WWE. O Big Daddy V, eu não acredito numa vitória dele, porque seria um push grande demais. E ele não é do SmackDown, ele é da ECW, então acho que corta um pouco a chance dele vencer. E o MVP, que tem muita técnica, tá começando, pode ser que ganhe um grande push, mas eu não acredito que seja dele, eu acredito que o Undertaker leve. Bom, eu acho que assim, pra essa luta, ou é Batista ou é Undertaker. Eu já seria contra, logicamente, a vitória do Batista, mas é aquele lance. O animal está solto, então é capaz de que a gente tenha uma surpresa e ele ganhe. Não aposto no Big Daddy V, entendeu? Até porque eu acho que a cota da ECW já está excedida nesse pay-per-view através da luta do Chavo contra o CM Punk. Não aposto no Great Kali, até fico com dúvidas como ele vai caber dentro da cúpula. Finlay, ele vai levar uns bons momentos aí nessa luta, ele vai descer bastante a porrada, principalmente por causa dessa rivalidade com o Finlay, com o Great Kali. E o MVP, eu acho que vai ser aquela coisa mais, né, high flyer, mais acrobata da luta, né, mesmo ele não tendo esse perfil ligeiramente estrito assim nas lutas dele, mas ele vai dar aqueles momentos de agilidade. E seria curioso até ver MVP enfrentando o Great Kali ou o Big Daddy V. Bom, o que eu acho é o seguinte: a gente tem, na minha opinião, Undertaker e Batista ali são os mais cotados para levar isso, na minha opinião. Eu acho que os monstros Kali e Big Daddy V estão para assustar mesmo, eles são pesos, eles estão ali porque, tipo, são absurdos. E o MVP é um grande lutador ainda, mas ainda não tá nesse nível. Eu acho que vai ficar entre ali o Undertaker e Batista. Eu apostaria no Undertaker para disputar no WrestleMania com o campeonato mundial. Vamos então para agora para a câmara de eliminação do Raw, porque vamos ter duas câmaras de eliminação nesse No Way Out, que vai ser justamente também o pessoal. Inclusive, né, é importante falar. É, exato. Sempre, geralmente, a gente teve uma, agora tendo duas, até foi uma surpresa para muita gente quando foi anunciada a segunda. Eu até no começo pensei que seria uma, sei lá, uma confusão da WWE quando o Ted Long anunciou e depois o William Regal anunciou. Pensei, ué, não, peraí, que história é essa, né? Mas beleza. A partida pela câmara de eliminação do Raw vai ser justamente a que a gente teve no sábado também, a paulistinha do sábado. Vai ser Jeff Hardy contra JBL, contra Chris Jericho, contra Shawn Michaels, contra Triple H, contra o Maga. Logicamente, aí a gente tá tirando o Snitsky e colocando aí o Triple H, né? Bom, pra mim, essa vai ser a luta do pay-per-view, vai ser a luta do evento. Grandes nomes, grandes lutadores, grandes entertainers. Não tenho dúvida de que vai ser um dos combates mais bem cotados do ano. Quem sabe até, não sei, é um combate que pode prometer muito, como pode decepcionar, pela necessidade de estrelas, digamos, brilhando no ringue. Só que assim, eu aposto muito numa vitória do Triple H, porque o Triple H tá caçando o título, ele vai estar no WrestleMania de qualquer jeito. Só que vai ser um combate muito bem disputado, porque são grandes nomes, grandes lutadores, grandes de tudo que a gente pode pensar. Acho que do são os tops que podiam estar realmente representando, e foi muito bem colocado e muito bem montada essa luta. Vai vir muita surpresa por aí, é só aguardando pra ver. É a luta que eu tô mais esperando com mais ansiedade, assim. Eu acho que vai ser muito boa. Não tenho o que falar dos nomes que colocaram lá dentro, é a nata do Royal Rumble, assim, na minha opinião. Eu espero que surpreenda, espero que tenha movimentos diferentes, eu espero que tenha a Superbomb do Jeff Hardy lá de cima daquele negócio. Eu quero um salto do Chris Jericho, eu espero que seja um combate com tudo que ele tem direito, assim. E eu aposto que o Triple H leva essa também. É, isso aí. Bom, e pra terminar o card até o momento, creio que é o card final já, né? Temos o final, o possível final, quem sabe, de uma novela aí que tá se arrastando, que é o Vai o Racha de Ric Flair. Se ele perder, ele tem que encerrar sua carreira. Eu acho que ainda não é a hora disso. Ric Flair vai enfrentar Mr. Kennedy. E é aquilo que eu falei, se perder pro Mr. Kennedy, o Mr. Kennedy já mandou o recado através do Super Crazy, né, no Raw de sábado passado, se ele perder, ele vai ter que deixar o ringue pra sempre. Bom, eu acho que assim, vai ser um grande combate. Mr. Kennedy é um atleta, pra mim, digamos que perfeito, não tem o que tirar nem pôr, ele expressa bem, ele atua bem, ele luta bem. Ninguém melhor que ele, acho que atualmente, pra estar acabando com o Ric Flair, que é uma lenda, digamos assim. Só que acho que esse ainda não é o momento. Eles têm muito a mostrar no ringue um contra o outro. Seria muito legal expandir isso até a WrestleMania, que é o evento principal, como já foi comentado. Olha, e se eu não fui xingado antes desse, por causa desse programa, eu vou ser xingado agora. O Ric Flair não está lutando absolutamente nada. Porém, é importante dizer, porém, é uma lenda e é um espetáculo até hoje. Ele não luta um décimo do que ele já lutou e continua sendo um espetáculo e continua lutando muito mais do que muita gente. Entendeu? Então, não acho que vai ser um bom combate tecnicamente, mas eu tenho certeza que vamos divertir muito. Eu também acho que não é o... não é o fim ainda, mas até aí eu gostaria agora de levantar até uma questão. Na opinião de vocês, quem seria o adversário ideal para encerrar a carreira de Ric Flair? Bom, o Ric Flair teve ótimos combates em toda a sua vida, enfrentou muitas lendas, ganhou de muitas dessas lendas, como perdeu também, tem lutas históricas, enfim, é Ric Flair, não tenho o que comentar. Tem muitas lendas na WWE, muita gente podia estar fazendo esse, digamos, trabalho sujo de estar acabando com a carreira dele. Só que, como eu já disse, eu acho que o Kennedy é o cara certo, porque o Kennedy está chegando como o carrancudo, o cara chato, o chutador de traseiros, digamos, é o cara que está com tudo. Eu acho que tinha que ser ele. Se colocar outra lenda, fica aquela coisa muito forçada, porque, pô, os caras já ganharam tudo que eles tinham que ganhar, não tem por que colocar mais uma coisa para eles. Deixa os caras novos que começaram agora a ganhar. O Kennedy acho que é o mais bem cotado e ponto final. Pra mim, quem deveria ser o cara que ganha com isso é o Randy Orton. É o matador de lendas. Não tem como você matar uma lenda maior do que o Ric Flair, tá ligado? É justamente o que eu tava pensando. Pro Ric Flair acabar a carreira, tinha que ser com a pessoa mais indicada pra isso, o matador de lendas. O Randy Orton tinha que fazer jus ao apelido dele e acabar com a carreira de Ric Flair. Lógico, por mais que ele não esteja lutando, até concordo com o Matheus, ele não esteja lutando como ele estava antes, até por causa da idade já. O Ric Flair, se não me engano, deve estar beirando 60 aí quase. Eu acho que ainda deve levar um tempinho, entendeu? Devia, sei lá, preparar melhor o público. Seria um choque muito grande se de repente, tá certo que a maioria das pessoas que vão a esses shows, vão na arena, quando tem Ric Flair, eles vão com a oportunidade, com o pensamento de que pode ser a última oportunidade de ver ele no ringue, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o pessoal devia preparar um pouco mais o público, porque ele, por mais que ele esteja agora deixando a desejar um pouco, ele vai deixar saudades com certeza. Ele tem um legado muito grande na WWE, WWF na época e WCW também. Cara, eu duvido que o Ric Flair pare agora. Ele tá rendendo pra empresa, ele tá rendendo pra ele mesmo, ele tá num ápice que dificilmente a gente vai ver alguém chegar com tanto tempo, tanta experiência, idade pesando nas costas, o cara tá fazendo o que ele tá. Eu acho que assim, enquanto o Randy Orton terminar a carreira dele, eu acho que não seria uma coisa legal. Porque o Randy Orton, ele ganha os méritos de acaba com esse cara, acaba com aquele cara, mata essa lenda, mata aquela. Só que nunca teve nada entre Ric Flair e Randy Orton. Assim, a não ser a parte da Evolution. E ele tá em outra field totalmente diferente, não teria por que simplesmente cortar o que ele tá fazendo pra colocar ele pra acabar com o Ric Flair. Seria sem nexo, acho que seria digamos, desrespeito com o personagem do Mr. Kennedy, que já é o que tá determinado e já é o que acho que muita gente espera que aconteça. Tá, então a gente fechou, a gente falou de Raw, a gente falou do SmackDown, a gente falou do No Way Out, e é isso, eu acho que é o final do primeiro podcast, certo, gente? Lembrando que críticas, sugestões e coisas vindas dos fãs e acompanhantes da WWE são bem-vindas, uma vez que nós somos seres humanos normais, como qualquer um, todos têm opinião própria. Gostaríamos que tivesse participação do público, a gente está fazendo isso de coração, com a cara e com a coragem, não estamos ganhando por isso, porque sempre vai ter aquela polêmica, alguém vai perguntar, vai ter aqueles engraçadinhos que vão vir falar coisas necessárias. Então a gente está fazendo isso porque a gente quer, a gente espera que seja bem aceito. Se não gostaram de opiniões, critiquem, mandem mensagem. Se gostaram, apoiem, ajudem nosso site. Nós temos muito a trazer para vocês. A WWE está aí, finalmente conseguimos realizar o sonho de ter a WWE de novo na televisão. Não está a maravilha que a gente esperava, infelizmente, mas espero que tenham gostado do nosso podcast, tenham gostado dos nossos pontos. Repito mais uma vez, críticas, sugestões são bem-vindas e é isso aí. Por favor, nós queremos saber o que vocês acham. Se vocês querem xingar a gente, vocês podem mandar um e-mail. Se vocês querem concordar, mandem, a gente vai ler aqui no ar, a gente vai comentar, a gente vai botar a opinião de vocês. A gente quer participação, é muito legal quando a gente tem participação das outras pessoas, assim. Então não deixe de participar ou por e-mail ou pela mensagem de voz. Podem chegar à vontade, tem meu e-mail pessoal se quiserem ser mais direto, se ligarem pessoalmente, e é isso. Você pode participar através do e-mail podcast@wwebrasil.com. Pode também mandar sua mensagem de voz adicionando aí no seu Google Talk o usuário wwebrasil.com, beleza? Tudo juntinho, tudo certinho. Manda sua mensagem de voz, as melhores mensagens vão rolar aqui no ar. E é isso aí, né? Quero agradecer a todos, quero agradecer ao Igor, quero agradecer ao Matheus. Manda abraço pra galera que curte o site, pra galera das comunidades do Orkut aí sobre a WWE, os nossos outros sites aí, o pessoal que também tem fã site aí, www.brasil.zip.net, wrestlingthehouseblogspot.com, nossos parceiros lá de Portugal, galaxiawrestling.blogspot.com e também o swwe.com.sapo.pt, beleza? Bom, é isso aí, galera, obrigado por ouvir, até a próxima semana com o podcast WWE Brasil. Abraço!